A expectativa chegou ao fim. Os DJs que fazem as baladas esquentar já estão na ativa. Os Brothers, que dedoram juntos no Godzilla, o animal da Amazônia. Chega aí, meu maestro DJ Jefferson Consagrado. Opa! Chega aí, DJ Duda, Ostentação. Tudo pronto, linha de viagem. Vamos começar a brincadeira. Solta o som. Bora começar a gravar essa parada nessas músicas aqui, ó. Bora, bora começar. Joga, joga, joga a mãozinha, vai. Com a gente, olha os maluquinhos! As maluquinhas com a gente ali também! A pressão tá só aumentando, o buraco doce! Começando com a gente, a galera tava curtindo ontem, sábado, e hoje, domingo, tá com o Godzilla, no Baburaco Doce, Vila de Beja. Galera do Arenga, as meninas tão só na manha. Juquitas tá na área. Bora, Rose. Sacero também, bode. Tá toda a galera. Equipe sem cueca ali com a gente. Olha a equipe sem cueca. Maluquino de Veja tá na área. As maluquinas também de Veja tá de boa. Tá toda a galera, hein? Tem também a galera do Rock Doido aqui no lado. Parceiro Jorge 1, Jorge 2, Jaelen. Meu parceiro Rodrigo Maluquino. Ele é o Sua Letícia, tem também a Raquel. A Geise, meu parceiro Mocotó. Gerson, Alia. E a Roselma. Vai! Jefferson Consagrado e DJ Duda Ostentação, mandando os ritmos mais tocantes em todo o mundo. Só se for agora, senhor! Roberto Migra, galera do Pote ali com a gente, é o lugar do Pote, é o meu parceiro Neguinho! Equipe sem cueca só no pacote, meu irmão! Tá começando, tá começando! Já começamos a gravar essa parada, bora! Vai! Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro. Equipe 24 por 48. Já tá por aqui. O que fazer? Porque é dois dias. Escolher. 24 horas por 48. Está tão difícil. Curtindo Godzilla. De não dar, não. E aí? Se escolher. A música é aquela história, o cara faz uma mão gostosa, mas o outro cara dá o dinheiro, ela fica dividida. O que tu acha? Ela gosta mais do dinheiro? Eu acho que ela vai curtir o Godzilla. Vambora, Detona! Um abraço, meu parceiro Bebeto, vai o delírio nas marcas! Os maluquinhos! Perfeitos momentos quando juravas amor. E guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Equipe Tony Rock tá na área também. Atendeu. Já formado, meu parceiro Henrique e o Daniel. Meu parceiro Caio, o cabelo também tá de bom. Celso, o Rubens, meu parceiro Diego. Bora, Tony Blair. Implacável de beija. Ah, cadê o Lano? Tá de boa, hein? Alô, banda R15, vamos disparar o sucesso. Um abraço também ali, a Lana de Best com a gente. É. Lana das maluquinhas! Você tanta dor. Apague da memória, porque não sinto amor. Ainda ontem vi seu número, acho. Galera do grupo! Las beija, meu irmão, pode crer! Quem nunca viveu um amor que depois virou. Galera do grupo que vai ser. Vai fazer um rock dia 7 de setembro. Lá no Sapateiro. Confirmado, já passou Duda! Meu coração é quem diz não. Praia de beija! Virou ilusão. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Não disse ser eterno que você chama. Se é música boa, a gente vai tocar! Vai tocar! Essa aqui, pô, vai! Aí a Zélia se lembra dessa aqui, ó. Eu era uma menina e você não se importava. Você não se tocava, sim. Essa nova boba. O meu parceiro! Agora o Rodrigo Maluquinho da Valor, relembra aí, garoto! Agora eu tô em outra estrada. É, papai, é, não, não, não. Tudo muda, né? Está em Abaitetuba. A onda toca tudo e o Godzilla um animal. Lá no estádio Humberto Parente. Aniversário de Abaitetuba. Aí no domingo, baixo Guajará, próximo ao Tapuranga. Marca Arena. Vai ter Jefferson Duda. Vai! Prefeito de Beja tá na área. Ele, piradinho da galera. E o outro parceiro, meu irmão. O primo. E já não pode esquecer também ali da Rose. A Rose do Joquitas Bar, meu irmão. Sempre quando se chega ali no Joquitas é sucesso total. Aqui Beja, meu irmão. Bora pra cima aqui, me sequestra. Menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora tô em outra e pra você não, não, não dá. É, tudo muda. Tudo muda. E a volta por cima agora não, não dá. Quino já formado aqui no lado, bora! Vai! Desculpa, nunca te traí. Amiga Grazi, Amara, só quero te dizer que eu já a Lúcia, que todas as meninas de maluquina, hein? Mas eu maluquina de beija. Mais uma chance. Um abraço pro meu parceiro Maílson ali com a gente. Alô, Maílson! Mas quase louco. Quem sabe canta, vai! Will Batista, Madison Batista, equipe explosão da Vila São Francisco tá na área. Meu parceiro Ellison também tá na mana, o Harry Potter. Também a galera da produção do Godzilla. Esquece que passou e vem ficar comigo, amor. Godzilla! parceiro Poxy tá na área. Tudo da terra. Alô, Poxy! Tá só no mano, hein? Meu amigo Bode! E também o Fernando! Toda a galera da família Sem Cueca! Sem Cueca de Beja! Tá sempre com a gente, né? Sofri tanto sem você. Bora, Will Batista! Não pensei que um dia fosse te ver. Pra cima, garoto! Errei em machucar seu coração. Hoje sei o quanto dói a solidão. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Fátima, 3-1, 4-0, eu vou junto com o JC, eu sou que 1-0, nessa balada, Barra de Fátima, vou curtir, vai no castelo, junto com o campeão, eu vou me apaixonar, essa equipe, bora, gira, bora girar, bora girar. Topino. O seu rosto reflete você. A linha de Macarena, a linha da Mídia, meu irmão. Bebeto também tá na área, pô. Nunca deixa de te amar. Pode crer, hein? Bora, Jéssica. Nunca mais, nem brinca de ficar só. Hoje nós tocando no lado do setor da Geise, meu irmão. Meu coração. Gente, toca totalmente. Meu amor, meu amor. Saviara, foi o Pino e a Mana. Pode crer. É todo Rock doido, não foi? Banda Os Brontes. Hoje aqui, Vila de Beja. Sem Melody. Se um dia eu chorar na madrugada, é porque estou pensando em nosso amor. Todos os dias quando acordo, te abraço. Pra galera que dá valor, a gente vai dar. Já! Só pra quem tem sorte, vai! Eu tenho sorte de conhecer, eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou. O seu presente que Deus me deu, te amo. Dia 25! Agosto, e a Baitetuba, Barracão do Digão, vai ter tudo e já pro DJ da Onda, associada à família Sem Limite, a Bate Forte, assim a Baitetuba, dia 25 de agosto. Sorte de beijar a tua boca. Aí no dia 26 tem tudo e já, Jefferson, na Praia do Caripi, no dia 26, no domingo, lá no Bamatapi. Um abraço também, RX Pintada ali com a gente de Beja. Poxa, mas eu te dei o papo e você não deu resposta, não. As meninas estão com a gente, é cedo. Obrigado pela presença, abração do Duda. E do Jefferson. Mas se ele te merecesse, não estaria aqui. Não, não, não. Ou talvez você não queira se envolver. Magoada, tá com medo de Godzilla. Se arrepender. Bora pra cima, Rose do Joaquim, então vamos, meu irmão. Quero a lua que brilha lá no céu. equipe se cueca ali com a gente. Godzilla, a aparelhagem destaque de Barcarena. Parceiro Márcio Batista da equipe Explosão. Bora pra cima, equipe Explosão. Você vai encontrar alguém que vai mudar a sua vida. Para recordar, sim. Eduardo, sua primeira dama, Cate. E a galera da equipe 5 Eca. Só na boa, hein? Fernando e a sua primeiríssima, vai, Fernando. Tudo estava normal. Eliane. E um dia você aparecer. Bora, Rose, do Juquitas. Ficou confuso. Derramando muito gelo. Ela falou e disse que só vai quando acabar o Godzilla. Pode crer. Mas aconteceu e eu estou aqui. Aí a Nana tá valor. A Nana das maluquinas, então canta, meu irmão. Que foi tão natural. Eu não pedi. Pra cima, Graça, então canta comigo, as maluquinas. Mas você foi chegando e foi me contando. Bora, Daniane. Você. Tá bom, hein? Meu desejo, eu largo. Essa aí ali canta pro Jess. Só pra sentir o teu cheiro. Abraço, meu parceiro Raul Xavier ali com a gente. Alô, Raul Xavier, alô, Raulzinho. Tudo, tudo, tudo. Godzilla. Chegando e foi me conquistando, e por você eu largo tudo. Bora tocar isso aqui, Gigi! E vai no batidão, vai! Pra galera recordar! Aí quem sabe solta a voz já! Hoje eu vi. Esse amor que eu perdi e acabou sem querer. Então canta assim, Gizzy. Assim, ó. A vontade. Olha o gritinho. Tá tão linda, gostosa e muito charmosa. Sente falta, sei. Namorar com ela nunca mais vi pra mim. Namorada assim. Rica! Bora recordar aqui no Godzilla! Do meu peito bem colado ao teu. Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu. Um jeito perigoso de me conquistar. Um jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver. Eu busco às vezes em detalhes encontrar você. O tempo já não passa, só olhar pra trás. O tempo nessa estrada não aguento mais. Um abraço às mulheres do Ramal do Arenga, tá na com a gente, tá? Manda New Melody! Manda New Melody! Toca mais uma! Vai! Olha a mancada assim, ó! Companhia do Batidão. Uma explosão de sucessos. Tô bem na parada, ninguém consegue entender. Chego na balada, meu animal. Abraço, meu parceiro Sumano ali com a gente. Alô, Sumano! Botar tudo a perder. Sempre tem aquela pessoa que toca só as melhores. Essa aqui também é do tempo, é do tempo. Vai! Bora, gira, gira! Semana é tradição. Vou pra night pra curtir um som. Talvez não seja o melhor pra ti, mas pensei. A pressão vai se aumentando logo mais que nosso show. Tem a pressão! Com esse jeito de me olhar, vejo seu nome no telão. Essa é minha declaração. Como é que é seu nome? Hoje eu vou dizer tudo o que eu sinto por você. Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer. Só que meus planos é com deixa ao menos te dizer que a lágrima em meus olhos é porque descobri o amor. O sentimento bora que bora tocar mais uma, bora tocando, vai. Essa aqui também é do tempo, bora boxe! Consagrado e DJ Duda Ostentação. Quando vi aquela mina, cabelo nos ombros, meu Deus, que coisa linda. Um abraço, meu parceiro Pino, ali com a gente, toda a galera. Um abraço, meu parceiro Bebeto. Não aguentei, logo cheguei pro cantinho. O meu parceiro Rodrigo dos Maluquinhos ali com a gente também. O rock é doido hoje no Baburaco 2. Bora, Daniel. Como é que é? Tá toda a galera, hein? Rica, galera dos Equipe Tony Rock. Quero só um beijo teu, quero só um beijo teu. Porque eu quero só um beijo teu, quero só um beijo teu, quero só um beijo teu. É que eu sou fiel. É só pra selar o amor, vai. É assim que se faz. Aí é de Marcarina ali com a gente, junto e misturado com os maluquinhos. O meu parceiro Gerson, o Gerson. Poucos minutos vou desvendar que essa vida de amigo vai mudar. Vou tentar esquecer a minha amizade por você. Porque eu quero só um beijo teu, quero só um beijo teu, quero só um beijo pra provar que eu sou fiel. As músicas do tempo e a gente vai tocando, vai, vai. Bora, maluquina, vai. Ei, tchau, tchau. Esqueleto. Bora pra cima, vai! O mundo vai mexer. Um abraço na andar ali com a gente, junto com meu parceiro Raul Xavier. Faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento. É a equipe que detona, essa é a equipe que agita. O guerreiro da galera. Bora, Rogido! Jogue da Ivan! Sem parar! Somos o senhor das guerreiras maluquinhas. Bora, Grazi Maluquina! Minha amiga Geise Maluquina! Ai, ai, vai de para todas as maluquinas, tá na área! Tudo só vão dançar! Tchau, tchau, vai! Godzilla. Essa união já tá pra ideia, para ter uma ideia. Ela vem de terra. É nós, Joãozinho, é nós, Daniel. E mostra pra moçada a dupla que é cruel. Equipe os maluquinhos. Equipe da ligada. Equipe os maluquinhos. Equipe da ligada. Equipe sem cueca. Comigo, amor. Com o guerreiro da galera. É o som. Eu sou de baixo. Vem comigo, amor. Bora que tá começando o pressão. DJ Jefferson Consagrado e DJ Duda Ostentação, mandando os ritmos mais tocantes em todo o mundo. Só se for agora, vamos. Godzilla. Não existe fronteira. Um abraço, meu parceiro Rômulo. Aqui com a gente é o Rômulo. Lá do Juquitas Bar, meu parceiro Rômulo. Não existe nada aí de Deus pra nos separar. E a gente? A gente se ama. Isso. Na cama. Como Godzilla. Ama. Eu respiro você em qualquer lugar. Gente! Você, eu sou maluca, maluca por você, acabei de crer. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. E essa aqui vai! Um abraço, meu parceiro Eduardo! E companheiro Sumer Dama, a Cate! E toda equipe sem cueca! Só que, meu irmão! Godzilla, o animal imbatível digital. O show está no ar. Bora tá tomando mais marcante agora sim. Eu me apaixonei, já não. Olha que tá chegando aqui com a gente, já passou. O meu parceiro DJ Luan. Ele já o DJ Luan, do som do Mega Fênix. Ouça, amiga. Cadê o DJ cabeludo? Cadê ele? Cadê o garotinho? Deixa acontecer. Olha, tá vindo aí. Não tá toda a galera. O pato cabeludo. Pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Assim. Mas nessa paixão, não me obrigue, não. Só quem sabe eu quero vir soltar a voz agora, vai. Bora sem cueca. Não dá, eu amo o mesmo homem que ela. Sei que dói, é só traição. O DJ Luan, companhia sua Meradã, companhia sua mãe, Ginari, de boa. Alô, Luan! A mamãe tá ao lado, de boa. Minha melhor amiga. Gira mais uma, vai. Godzilla tá no pedaço. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Te falei, mano. Eu te avisei, meu bem, eu te equipe 157, Nigerino. Você sabia que eu era gato, paixão, Williamzinho. A noite que logo juntamente tem com a sua senhora. Eu te falei, meu bem, eu te falei. E o quê? Não vai ser tão fácil assim. Você me ter nas mãos. Logo você que era acostumado. Soltando a voz e beijo. Sou você, sou você. Minha vida. Assim, chora. E me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro. Quem sabe eu vou te Jefferson Consagrado e Duda Ostentação. Godzilla. Aí, meu Godzilla! Godzilla. Ei, pai, olha pra mim. Estou precisando te falar que outra pessoa não há. Portaria liberada hoje, galera, testando. Boa chegada, tá começando. Mais tarde, logo mais de nosso show, até a pressão. Grande forra dos papais pra galera. Parceiro Maílson Fernandes. Alô, Maílson. Você deixou na disputa. Prefeito de Beja, meu irmão. Amigo Márcio, Edson, tá de boa. Vida, mano. Rodrigo Maluquinho, Pino. Aqui não Bebeto, tá toda a galera, hein? Olha pra. Galera do Rock Doni aqui no lado. Olha o Gerson ali, lado de boa. A chuva. Junto com ali a gata de Bacarena. Anoiteceu por nossos filhos. Bora, mal cortar, bora, Jesus. Bora. Mega Fênix da Praia de Beja, meu irmão! Então canta assim, assim comigo! Eu me apaixonei! DJ Luan! Não percebeu! O Águia aparece até no Godzilla! O Fênix! Eu me apaixonei! E você não a noite! Não é morcego, não? Não, esse é o Águia de Beja, meu irmão. Te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. A Rose e a galera do Juquitas, tá na manhã da Arana. Sempre a gente pinta e beija. Essa galera tá sempre dando apoio pra gente, ó. Aí, DJ Jefferson Consagrado, toca as machucantes pra galera endoidar agora. Vai! História, né? Nada. O cara mentia pra ela, nada. Mas ela sabia a verdade. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonado. Abraço, meu parceiro Eduardo, a Cátia ali com a gente. Mentira. Pra cima, garoto! Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero construir contigo uma vida inteira. Aí ela sabe a situação e canta assim pro cara, ó. Meu paraíso. É assim, ó. Mente tão bem que parecia verdade. E ainda estou te amando. Mente tão bem que eu cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre. Mas é uma torre de papel. Godzilla. Godzilla. Olha, eu não quero enganar seu coração. Quero uma noite pra poder te enlouquecer. Já fiz de tudo pra chamar sua atenção. Você não nota, tá fingindo que não vê. Não quero namorar, não quero compromisso. Eu só quero ficar Olha, eu não quero enganar seu coração. Só quero uma noite de amor e nada mais. Faço pela sua vida feito um furacão. Depois prometo que você não me vê mais. Não quero namorar, não quero compromisso. Eu só quero ficar uma noite contigo. Ficar agarradinha, assim fazendo louco numa noite assim, amor. E o quê? Oh, oh, oh. Só por uma noite. Aí, galera, já já tem um show. Se você quiser, eu vou. Só por uma noite de amor. Pega o Master DJ Inglês, o pai detonou pra galera. Oh, escuta, é assim que eu sou. Parceiro Neguinho ali com a gente. Vamos, Neguinho! Ele tá num som que ele dá valor. Godzilla. Olha dentro dos meus olhos. Atenção, galera, vem mais pra próximo do comando que vai começar a nossa esquenta. Vai começar a nossa estilo, a nossa esquenta. Vai começar a pressão. E agora estou chorando sem teu amor. Aquele sentimento, eu acho que ficou pra trás. Ficou pra trás. E todo aquele sentimento, eu acho que ficou pra trás. E agora estou chorando sem teu amor. E agora estou chorando sem teu amor. Rita, Angel, DJ, Beth Isabelense, DJ Ricardo. Ficou pra trás. Sentimento, eu acho que ficou pra trás. Ficou pra trás. E todo aquele sentimento, eu acho que ficou pra trás. E agora estou chorando sem teu na frente da tua casa só pra ver você. Finge que olha e não me olha, peço, não faz isso não. Eu fui pintar o meu cabelo pra te conhecer. Fiquei me olhando no espelho só pra te ver. Vê se atende o telefone, preciso escutar a sua voz. Então me liga, não me esquece, viver sem você já não dá mais. Não dá mais, não dá mais, viver sem você já não dá mais. Não dá mais, não dá mais, viver sem você já não dá mais. Não dá mais, não dá mais,

falta nascer em 93. Eu vou te amar por mais umas mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez. E volto a nascer em 93. Seu batom, eu escrevi. Parceiro Madison, no banheiro. Harry Potter também tá na área. Quarto que eu te traia. Parceiro Neo, Will. Quarteto da produção do animal. Lê com atenção. Eu descrevi cada detalhe com que te traí. Só lá no fim, você vai saber com quem eu te traí. Minha amiga Consta na área. Eu sou louco pirata. A Célia também tá de boa. Estou largando. Minha amiga Ana. Tudo pra ficar. Alice, tá toda a galera. Você não tá sonhando e não é pesadelo. Vai no chão. Amiga Grazi, Alice, tá na Jumaluquina. Ela tem sua boca, tem seu olhar. Equipe Coco Louco. E agora você vai me xingar. Por aqui namora, hein? Exclusivo. Vai ser o bebê Aranha. Mesmo a Palestina tá na mão. A moça dos pés. Que eu só te... Bora, Coco Louco! Se fosse por você mesmo, eu só te trocaria. Se fosse por você. Banda 007. Vai dançando, vai. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar. O chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu agora meu parceiro Neguinho tá na área. Afogando a vida toda a galera também. Querosene. E aí? Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu... Galera do Cavalo Negro ali com a gente. Maldito bebendo todas, meu irmão. Nunca se acaba. Tem a pressão, tem nosso show! Sem bebida não ameniza. Sábado vai ser a Baitetuba. Sábado a hora toca tudo e o animal. E a Baitetuba aniversário já vai ter. Abraça a galera do grupo Las Beja. Tá na boa. 007. E vai girando, vai girando, vai girando. Vai assim, vai, vai. 07. Ela tentou. A Roseli do Joquitas vai com a gente. Aparecida tentou. Pra cima que tá começando. Logo mais tem nosso show. Tentou. Vou te contar. Parceiro cabeludo ali com a gente. Som do Mega Fênix. Cretina do Som Mega Fênix aí. Ai que é de Praia de Beijo. Quando o abraço dela não encaixou. Parceiro Neguinho Farinha. O erro dela é não ser. Lá no castelo. Você. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância. Grande parceiro Lucas, de maluquinho, tá na área. Em volta da... Bora, Lucas! Até Marte. Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez vontade de você. Parceiro Lucas ali, maluquinho com a gente. Morando a casa dele. Ele não vai deixar. Que bonito, todo mundo dançando hoje. É uma numa buraco doce. Ele. Vila de Beja, daquele jeitinho animal. Banda 007. Obrigado por fazer parte de mais um CD do DJ Jefferson e DJ Duda do Animal Godzilla.